cuidado e atenção redobrada, motorista que viaja aí pela rodovia Presidente Dutra, fique atento em alguns pontos da rodovia, sentido São Paulo, ali entre os quilômetros 206 ali até 210, fila de veículos, expressa chegando em São Paulo, 230, 231. O tráfego é lento. Marginal Guarulhos a São Paulo tem redução de velocidade, tem congestionamento, então dirija com atenção. Você que viaja aí pela Dutra. No sentido Rio, trânsito tranquilo, boas condições, não há complicações, é o que informa o Centro de Controle Operacional da CCR Rio SP. Outras informações do CCO para você, motorista estado do Rio de Janeiro, ou melhor, estado de São Paulo. Vale do Paraíba. Pelo Vale do Paraíba, trânsito motorista vai fluindo sem complicações, tá? Motorista que trafega sentido Rio de Janeiro tem boas condições. Temos ali, motorista, informação de tráfego carregado no trecho do Vale. Motorista tem que ficar atento ali do 137-139, pista sentido São Paulo. Tráfego intenso ali, segundo informações do CCO. Então, cuidado e atenção. Sul Fluminense. E tudo tranquilo, boas condições para quem utiliza a rodovia. Não há registro de lentidão e o trânsito vai fluindo bem para você que acompanha a CCR FM Rio SP. Tá bom? Se beber, não dirija. Daqui a pouco eu volto. Boa viagem, boa quarta. Você está ouvindo aqui na CCR FM. A hora do Rush. Notícias regionais. Na cidade de Volta Redonda, na região sul-fluminense, a primeira edição de 2024 das campanhas Estudante Sangue Bom e Universitário Sangue Bom garantiram mais de 100 doadores para o hemonúcleo do município entre o mês de março e o início do mês de abril. A iniciativa acontece 3 vezes ao ano e visa garantir o estoque de sangue da unidade, incentivando a doação entre os jovens e mobilizando os estudantes a se tornarem doadores. Doadores periódicos. A logística das campanhas conta com o apoio da Guarda Municipal de Volta Redonda, que disponibiliza o transporte para os estudantes e universitários saindo de pontos de encontro pré-determinados. Na cidade de Volta Redonda, a captação de sangue é feita das 7 horas da manhã até as 13 horas, de segunda a sexta-feira, e antes da coleta, todos passam por triagem clínica. O hemonúcleo de Volta Redonda funciona no Hospital São João Batista, na rua Nossa Senhora das Graças, número 235, na Vila São Geraldo. A Enel São Paulo já é alvo de 2 fiscalizações da ANEEL e da ARCESP, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado, sobre as falhas no serviço de fornecimento de energia. De acordo com a Agência Nacional, o objetivo é avaliar as providências sobre os problemas no serviço e se a empresa é capaz de prestar o serviço conforme o contrato de concessão. Segundo a ANEEL, desde 2018, a Enel já recebeu mais de 320 milhões de reais em multas. Uma, no valor de 165 milhões de reais, por causa da atuação da distribuidora frente àquela chuva brava de novembro do ano passado, está com recurso sob avaliação da diretoria da ANEEL. Nessa segunda, o ministro de Minas e Energia assinou um ofício determinando que a ANEEL apure a situação da Enel em São Paulo. E dependendo do que sair dessa apuração, o contrato da Enel no Rio de Janeiro pode ser afetado. É claro que, se apurada a possibilidade da Enel estar descumprindo com índices mínimos de qualidade, a sua renovação pode ser sim comprometida, em especial a sua renovação no estado do Rio de Janeiro, que é o contrato que vence durante a nossa gestão. O advogado Rafael Marinângelo, especialista em licitações, diz que o desrespeito ao contrato pode encerrar a concessão, mas o serviço não pode parar. O serviço não pode parar, então seria necessário colocar uma outra empresa que substituísse a Enel, e os consumidores igualmente também não podem sofrer o impacto disso. Então, essa substituição aí, havendo a extinção do contrato com a Enel, é preciso fazer aí uma logística para que essa substituição se dê da maneira mais suave possível. Nós continuamos tentando contato com a Enel, mas ainda não recebemos uma resposta. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Na cidade de Caçapava, no Vale do Paraíba, o Complexo Educacional Edson de Freitas Ramalho abre inscrições nos dias 8 e 9 de abril para 16 vagas em curso gratuito voltado para a gastronomia. Com o título Fabrique e Venda Pizzas e Salgados Assados, o curso será realizado entre os dias 29 de abril e 22 de maio, com emissão de certificado na parceria entre Senai e Sebrae. O curso é destinado para pessoas acima de 18 anos de idade e as inscrições devem ser feitas presencialmente no Complexo Educacional, localizado na Rua André Santos de Oliveira Lima, número 15, na Vila André Martins. Para a realização da inscrição, é necessário apresentar cópia de RG, CPF, escolaridade e comprovante de endereço na cidade de Caçapava. Uma alternativa sustentável no combate à dengue, o método Vobac ganha cada vez mais espaço no Rio de Janeiro. Serão soltos em mais 3 bairros cariocas mosquitos Aedes aegypti modificados em laboratório, com a implantação da bactéria Wolbachia, que tem a capacidade de bloquear a transmissão não só da dengue, mas também da zika e chikungunya. O método é conduzido pela Fiocruz, com financiamento do Ministério da Saúde, em parceria com os governos locais. Diogo Chalegre, líder no Brasil de relações institucionais do Programa Mundial de Mosquitos, detalha o funcionamento do método. Então ela foi retirada da mosca da fruta, inserida nos ovos do Aedes aegypti, e a partir daí a gente estabeleceu uma colônia, porque toda fêmea que tem a bactéria Wolbachia passa para os seus filhotes, para os seus descendentes. Então é uma alternativa totalmente sustentável, e os pesquisadores identificaram que quando a bactéria está presente no Aedes aegypti, ela impede que o vírus da dengue não se replicasse. E aí veio o Zika, veio o chikungunya, e também observaram que para esses vírus ela também bloqueia essa replicação, e aí a gente acaba reduzindo a transmissão dos casos dessas doenças. O projeto da Fiocruz começou em Niterói, na região metropolitana do Rio, primeira cidade a ter 100% de cobertura dos volbitos, como são chamados os mosquitos com a bactéria. Na capital fluminense, nos 29 bairros onde os volbitos foram liberados, os pesquisadores apontam uma redução média de 38% dos casos de dengue. Chalegre destaca, no entanto, que a população e o poder público devem seguir com os cuidados para evitar a proliferação do Aedes. O projeto hoje já está presente em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Belo Horizonte, Minas Gerais e Petrolina, Pernambuco. Neste ano, o método chegará a cidades de mais estados, entre eles Rio Grande do Norte, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Priscila Terezo. O tráfego na Via Dutra em tempo real. Volta, 10 em ponto, obrigado pela carona. Atualizando a situação da rodovia para você que viaja aí pela Dutra, estado de São Paulo. Grande São Paulo. Trânsito motorista vai fluindo bem. Boas condições para quem trafega pela rodovia Presidente Dutra de Guararema até Arujá. Nos demais trechos, o trânsito é livre. Marginal da Dutra, Guarulhos a São Paulo, tráfego carregado. O motorista tem excesso de veículos, dirija com atenção. Você que utiliza aí a rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, expressa, trânsito vai fluindo bem. E pela marginal, o tráfego motorista é intenso para quem trafega ali pela rodovia Presidente Dutra. Dirija com atenção, 219 ali. Vale do Paraíba. Trânsito tranquilo para quem trafega pelo Vale Motorista. Nos dois sentidos não há complicações. Trânsito vai fluindo bem. Para você que viaja aí pela Dutra. Sul Fluminense.

Via Dutra você tem à disposição o Disque CCR Rio SP, serviço que funciona 24 horas por dia, todos os dias. O telefone é o 0800-017-3536. O Disque CCR Rio SP fornece informações sobre o tráfego na rodovia e recebe pedidos de atendimento médico e mecânico. Por esse canal de comunicação, você pode fazer críticas e elogios e enviar sugestões. As ligações são gratuitas. Disque CCR Rio SP 0800-017-3536. 0800-017-3536. CRFM Rio SP, agora 10:08 no horário de Brasília. Esta é uma transmissão em FM, 107,5 MHz. O serviço Radiovias em FM disponibiliza informação aos usuários da rodovia Presidente Dutra. Este serviço de radiodifusão em FM foi autorizado pela Anatel em ato número 9.703, de 28 de junho de 2022. A CCR-FM Rio SP presta serviços aos usuários da Via Dutra 24 horas por dia. Audiência, uma excelente quarta-feira, hoje, dia 3 de abril de 2024. Eu sou Renato Galo e fico com você até o meio-dia. A CCR-FM Rio SP tem aí na produção Clara Carvalho, Fernando Galo, Cíntia Caires, Merino Oliveira e Bruno Gouveia. A coordenação geral é do jornalista Marcos Barreto. As notícias são elaboradas pela equipe de jornalistas da emissora, com apoio da Rádio Agência Nacional, ONU News, Grupo Rádio Web, R3 Notícias, Portal Brasil 61, Agência Rádio 2 de Notícias e Agência Mais Deus. Se você quer saber as condições de tráfego da Dutra antes de sair de casa ou do trabalho, é só acessar o site ccrriosp.com.br. O tráfego agora na Via Dutra, Grande São Paulo. Motorista que trafega na Grande São Paulo, informações de redução de velocidade para quem viaja aí pela rodovia Presidente Dutra. O motorista tem que ficar atento, tem excesso de veículos, tráfego carregado, e dirija com atenção você que viaja aí pela rodovia Presidente Dutra. Tá, motorista, tráfego intenso, quem trafega sentido São Paulo ali do 206 ou 210 tem excesso de veículos. Depois, motorista, o tráfego é carregado entre os quilômetros 230 ou 231. Marginal da Via Dutra, tráfego intenso, tem congestionamento, tem excesso de veículos, dirija com atenção. E o motorista tem que ficar atento pela rodovia Presidente Dutra, então dirija com cuidado você que viaja aí pela rodovia. Outras informações do Centro de Controle Operacional, motorista sentido Rio de Janeiro, tráfego fluindo bem pela pista expressa, não há lentidão. Marginal da Via Dutra, motorista, tráfego carregado ali no trecho de Guarulhos, 220 a 219 ali, cuidado com obras também. Vale do Paraíba. No Vale do Paraíba, motorista, trânsito fluindo bem, sentido Rio, sentido São Paulo, cuidado ali e atenção no trecho de São José. A gente tem informações aí de tráfego intenso ali na altura do distrito de Eugênio de Melo. Então, motorista, cuidado você que trafega pela rodovia. Sul Fluminense. Trânsito fluindo bem, segundo o CCO, tudo tranquilo para quem utiliza a rodovia Presidente Dutra. Não há complicações e o trânsito é favorável. Se beber, não dirija. Agora 10:12 no horário de Brasília. Já a gente volta com outras informações para você, continue sintonizado. E daqui a pouco, motorista, eu volto. Tá bom?

pelo Vale do Paraíba, trânsito fluindo bem, tá, motorista? Não há complicações e boas condições para você que viaja aí pela rodovia Presidente Dutra. Segundo o Centro de Controle Operacional, o trânsito vai fluindo bem e o motorista vai fazendo uma excelente viagem pela rodovia no trecho do Vale do Paraíba. Mas em Jacareí temos aí uma ocorrência e o motorista tem que ficar atento, você que trafega no sentido São Paulo da rodovia. Quem traz mais informações é a Melina Oliveira. Melina Oliveira, que já está em nossos estúdios e tem mais detalhes dessa ocorrência ali no trecho de Jacareí, você que trafega pela rodovia Presidente Dutra. Então, atenção redobrada nesta manhã de quarta-feira. Melina, qual que é a situação para o motorista que trafega sentido São Paulo? Tem faixa interditada ou a pista totalmente interditada ali no sentido São Paulo? Bom dia, Galo. Bom dia, motorista. Trago informações do CCO. É que ali em Jacareí, região do Vale do Paraíba, no quilômetro 163 da pista sentido São Paulo, para você que trafega sentido capital paulista, é que a pista sentido São Paulo está interrompida no momento para aferição de equipamento eletrônico. Então, retomando a informação, quilômetro 163 da pista sentido São Paulo, ela está interrompida no momento para aferição de equipamento eletrônico. Redobre atenção, cuidado com o fim de fila e logo eu retorno com outras informações. Galo? Muito bem, então tá aí, motorista sentido São Paulo, 62 ali na altura do bairro Rio Abaixo, pista totalmente interditada, tem serviços ali de aferição de equipamentos eletrônicos, o motorista tem que se atentar com o fim de fila para quem trafega sentido São Paulo, sentido Grande São Paulo. Sul Fluminense. Trânsito, motorista, vai fluindo bem. Até o momento aí não há complicações, segundo o CCO. 10h24, já a gente volta. CCR FM Rio SP. Informação e prestação de serviços. Notícias regionais. O número de denúncias feitas ao Ministério Público do Trabalho por irregularidades trabalhistas relacionadas à saúde e segurança do trabalho aumentou 74% no Vale do Paraíba e Litoral Norte em 2023. O número de denúncias passou de 217 em 2022 para 379 no ano passado nas cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte. As principais denúncias foram por doença ocupacional e acidentes de trabalho, e o segmento com maior número de irregularidades na região foi o industrial. O Centro de Segurança e Inteligência, CSI, que fica no Parque Tecnológico, e o MAB Memorial Aeroespacial Brasileiro estão na programação do City Tour para o próximo sábado. A visita gratuita com guias especializados começa às 9 da manhã e tem a duração prevista de 3 horas. O deslocamento até os locais será feito por meio de um ônibus especial destinado ao programa. A saída, assim como o retorno, será no Parque da Cidade. O CSI iniciou suas operações no dia 6 de abril de 2021 e rapidamente se tornou referência nacional em vídeo monitoramento para aplicação em áreas de segurança, mobilidade, defesa civil e ação social. Pela central de monitoramento são feitos o controle e a operação de quase 1.200 câmeras inteligentes instaladas em toda a cidade. Os equipamentos possuem funções como reconhecimento facial e atualmente fazem a leitura de 3 milhões de placas de veículos por dia. O CSI também tem papel fundamental na redução da criminalidade, agilizando o combate aos crimes e até localizando foragidos da justiça. Já o Museu Aeroespacial Brasileiro mantém viva a memória das conquistas do DCTA e do ITA. O acervo está distribuído nos ambientes ensino, aeronáutica, defesa, espacial e pesquisas associadas. O ambiente aeronáutica expõe as primeiras e as principais pesquisas do DCTA, incluindo motores, motor a álcool e maquetes de ensaio em túnel de vento. Os passeios do City Tour são gratuitos e as inscrições podem ser feitas até o meio-dia de sexta-feira. Para o passeio, são oferecidas 25 vagas que serão preenchidas por ordem de acesso. As inscrições devem ser feitas pela Central 156, telefone, site ou aplicativo, ou pelo e-mail turismo@sjc.sp.gov.br. Da R3 Notícias, Léo Poli. No último mês de fevereiro, foram comercializadas 6.600 unidades residenciais novas na cidade de São Paulo. No período de 12 meses, entre março de 2023 e fevereiro de 2024, as vendas totalizaram 79.200 unidades. Os dados estão na pesquisa Secov São Paulo do mercado imobiliário, realizada pelo Departamento de Economia e Estatística da entidade, junto às incorporadoras associadas. O valor global de vendas atingiu 3.220 milhões de reais no mês de fevereiro e um total de 45.300 milhões de reais no acumulado de 12 meses. De acordo com a pesquisa do Secov, Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis e dos Condomínios Residenciais e comerciais, foram lançadas no mês de fevereiro na cidade de São Paulo um total de 4.467 unidades residenciais, acumulando nos últimos 12 meses um total de 77.000 novos lançamentos. O paulistano está respirando um ar mais poluído. O alerta é da CETESB, a agência ambiental do governo paulista, que divulgou dados do mês de fevereiro. 7 das 15 estações de medição classificaram o ar como ruim, o que corresponde à situação de 7 bairros. Em outros 11 bairros, a poluição foi considerada moderada, mas em um deles, Pinheiros, o ar foi apontado como muito ruim. Embora o ar da capital paulista tenha um histórico de poluição, nenhum bairro em nenhum dia dos últimos 3 anos tinha sido registrado com qualidade do ar muito ruim. Segundo a CETESB, o motivo dessa queda na qualidade do ar é o aumento da concentração de ozônio, um poluente formado pela queima de combustíveis, como gasolina, diesel e gás, na presença de luz solar. Outro fator que interfere diretamente na poluição atmosférica é o volume de chuvas. Em fevereiro, choveu 15% abaixo da média histórica para o mês na cidade de São Paulo, o que acabou dificultando a dispersão dos poluentes. A gerente da divisão de qualidade do ar da CETESB, Lúcia Guardani, explica a relação da chuva com a qualidade do ar. A chuva lava a atmosfera e faz com que a qualidade do ar fique boa. Aqui na região metropolitana, principalmente, chuvas escassas. O poluente fica mais tempo na atmosfera. O ar poluído prejudica a respiração e pode trazer ou complicar problemas de saúde, principalmente para crianças e idosos, e também em pessoas com doenças respiratórias e cardíacas, que podem apresentar sintomas como tosse seca e cansaço. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins. O tráfego agora na Via Dutra. E-mail, obrigado pela carona. A gente volta com mais informações para você que viaja pela rodovia Presidente Dutra, estado de São Paulo. Grande São Paulo. Motorista que viaja em direção à capital paulista, tráfego fluindo com redução de velocidade em Guarulhos, pela marginal Guarulhos a São Paulo, tráfego intenso também. O motorista tem que ficar atento aí pela rodovia Presidente Dutra, segundo informações do CCO, tráfego intenso. No sentido Rio, motorista que viaja aí pela rodovia Presidente Dutra, você que trafega aí pela expressa, trânsito fluindo bem, tá? Não há complicações. E pela pista marginal, motorista que acompanha a CCR FM e Rio SP, se depara com o tráfego intenso devido a obras e o motorista tem que ficar atento aí pela rodovia, tá bom?

elimina a dificuldade de troco e a utilização de moedas. Além dos cartões, o pagamento também pode ser feito aproximando o celular e a pulseira inteligente. Sua viagem mais simples. Utilize o cartão por aproximação ou as tags automáticas. O pagamento é mais ágil e seguro. Motorista, se precisar parar no acostamento, desça do veículo sempre pelo lado do passageiro e nunca fique de costas para o fluxo da rodovia. Todos os ocupantes do veículo devem ficar distantes da rodovia. Dê atenção especial às crianças e aos animais de estimação. Motorista, sinalize o local, ligue o pisca-alerta e posicione o triângulo. Acostamento só em casos de emergência. A sua melhor direção. O tráfego agora na Via Dutra. Mais informações, 10h37 no horário de Brasília. Obrigado pela carona, obrigado pela sua audiência. Grande São Paulo. Motorista que viaja aí pela Grande São Paulo, segundo o Centro de Controle Operacional Trânsito, é tranquilo. Motorista que viaja aí pela rodovia Presidente Dutra de Guararema, já boas condições. Em Guarulhos, o tráfego é intenso, tem excesso de veículos, cuidado e atenção redobrada até o quilômetro 210, tá? Pela pista marginal da rodovia, Guarulhos a São Paulo, tráfego intenso, tem congestionamento, sentido Rio de Janeiro, trânsito vai fluindo bem e o motorista vai fazendo uma excelente viagem pela Dutra, não há complicações e tudo tranquilo para você que viaja aí pela rodovia. Outras informações do CCO? Vale do Paraíba. Pelo Vale do Paraíba, motorista tráfego carregado, além de Jacareí sentido São Paulo, devido a serviços ali, motorista, aferição de equipamentos eletrônicos, então atenção redobrada para quem trafega sentido São Paulo, retão de Jacareí ali, tá? Até o 165 ali, o tráfego é carregado. Os demais trechos, tudo livre, tudo tranquilo para você que é utilizador. Sul Fluminense. Trânsito flui bem, tá, motorista? Nos dois sentidos, não há complicações e o trânsito vai fluindo bem para você que viaja pela rodovia. Segundo o Centro de Controle Operacional, continue sintonizado, continue ouvindo a gente e acompanhando a nossa programação. Só informando o usuário que trafega pela rodovia, você que acompanha a CCR-FM USP, a CCR-FM vai sair do ar à meia-noite da próxima segunda-feira, dia 8 de abril, tá? Até lá, confira as condições de tráfego da rodovia pelo site, aplicativo, WhatsApp e pelo telefone que é o 0800-017-3536. E esperamos voltar em breve, tá bom? 10h39 no horário de Brasília. Continue ouvindo a gente e já outras informações da rodovia para você. Boa viagem. 107,5. CCR-FM Rio SP. CCR-FM Notícias. Falta pouco mais de um mês para a prova do Concurso Nacional Unificado. O edital foi publicado em janeiro e pegou muita gente de surpresa por conta dos novos conteúdos exigidos. Para o professor Eduardo Cambuí, especialista em aprendizagem e gestão pública, o intuito do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos é elevar o nível dos servidores. De forma geral, sim, está bem alinhado dentro da proposta que o governo estabeleceu de trazer mais diversidade, contemporaneidade, direitos humanos, diversidade sobretudo, né? Então, essa diversificação, possibilidade de acesso, principalmente elevar o nível de interpretação, sair do decoreba para parte de contextualização, entendimento, realmente está alinhado com o que o Ministério se pretende desde quando ele anunciou o CNU. É claro que a gente tem que lembrar que diversos preparatórios, cursinhos, não estavam preparados para verem matérias que são consideradas pilares de qualquer concurso saírem. Mas não surpreende dentro dessa visão que eu mencionei, do Ministério de trazer um outro perfil de servidor e dentro dessa perspectiva, muitos entendem que está coerente. A prova do concurso unificado acontece no dia 5 de maio. Reportagem Larissa Lago. a Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, alertou para o aumento de casos de dengue nas Américas. Até 26 de março deste ano, mais de 3,5 milhões de infecções e mais de 1.000 mortes foram relatadas na região. O diretor da OPAS, Jarbas Barbosa, afirmou que isso é motivo de preocupação, pois representa 3 vezes mais casos do que os registrados no mesmo período de 2023, um ano recorde, com mais de 4,5 milhões de casos registrados na região. A dengue está em alta em toda a América Latina e Caribe, porém, os países mais atingidos são o Brasil, com 83% dos casos, Paraguai, com 5,3% e Argentina, com 3,7%. Essas três nações concentram 92% dos casos e 87% das mortes. Esse aumento é atribuído à maior estação de transmissão no hemisfério sul, quando o mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue, prospera devido ao clima quente e chuvoso. No entanto, Barbosa alertou que também há um aumento de casos em países como Barbados, Costa Rica, Guadalupe, Guatemala, Martinique e México, onde a transmissão costuma ser maior no segundo semestre. O diretor da OPAS também observou a presença do mosquito vetor e casos em novas áreas geográficas, levantando preocupação de que alguns países podem não estar preparados para enfrentar um aumento na transmissão. Vários fatores ambientais e sociais contribuem para a disseminação da dengue, incluindo o aumento das temperaturas, eventos climáticos extremos e o fenômeno El Niño. O rápido crescimento populacional e a urbanização não planejada também desempenham um papel crucial, pois condições precárias de moradia e serviços inadequados de água e saneamento geram criadouros do mosquito por meio de objetos descartados que podem coletar água. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Se alimentar em restaurante por quilo ficou quase 41% mais caro nos últimos 4 anos. É o que revela uma pesquisa do Procon de São Paulo. O levantamento tomou como base uma amostra de 350 restaurantes da capital paulista. Em fevereiro deste ano, o preço médio do quilo nesses estabelecimentos era de R$ 80,32. A pesquisa é resultado de uma parceria com o DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Foram coletados os preços médios cobrados nas refeições mais triviais, como o self-service por quilo, self-service com preço fixo, prato executivo de frango e o famoso PF, o prato feito. Nesse último caso do prato feito, a alta foi de 2,82% entre outubro do ano passado e fevereiro deste ano. Já em um ano, o valor subiu quase 8%. No segundo ano de 2023, custava R$ 27,31. Já 2 meses atrás, passou a custar quase R$ 29,50. De acordo com o Procon, a alta é maior que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE, que foi de 4,66% no período. Da Rádio 2, Fabíola Altran. Uma importante forma de ajudar ao próximo ainda esbarra no desconhecimento da sociedade. As doações de imposto de renda a projetos sociais. Até a última terça-feira, elas estavam em pouco mais de R$ 7 milhões. Segundo estimativas da própria Receita Federal, o total poderia ter ultrapassado R$ 1,3 bilhão, se todos os contribuintes que entregaram até esta data tivessem feito a doação. Para doar, é necessário escolher o modelo completo da declaração, conferir o valor do imposto devido e confirmar a opção doações diretamente na declaração. Em seguida, escolher o fundo que será beneficiado e o valor destinado. O especialista em finanças Marlon Glaciano destaca as vantagens da ação para o contribuinte. Além de contribuir para o bem-estar social, o contribuinte poderá abater até 6% do imposto devido ou então aumentar a restituição em até 6%. Lígia Marini, vice-presidente da Abrace, Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Homeopatias, fala da importância das doações do imposto de renda para a instituição. Para nós, as doações do imposto de renda têm uma importância vital, pois é também através delas que podemos manter as nossas atividades unidades assistenciais em pleno funcionamento. Esses recursos já foram, por exemplo, aplicados no custeio de cestas básicas, na compra de equipamentos, na manutenção da nossa horta orgânica e muito mais. A declaração deste ano traz novidades em relação às doações, dentre elas, a possibilidade de redução de até 7% do imposto de renda para doações a projetos desportivos e paradesportivos. Com informações da Agência Brasil e produção de Marcela Nogueira, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. O tráfego agora na Via Dutra. Mais informações da rodovia 10:47. Obrigado pela carona, obrigado pela sua audiência. Grande São Paulo. Turista em direção à capital, Guarulhos, tráfego intenso, tem redução de velocidade até o 210, depois o tráfego vai fluindo sem complicações, tá? Para quem utiliza a rodovia Presidente Dutra, trânsito favorável até a cidade de ali a cidade de São Paulo, chegando em São Paulo, o tráfego é lento do 230 ao 231. Na marginal, motorista tem pareanda, tem congestionamento, tem excesso de veículos, dirija com atenção. Você que trafega aí pela rodovia Presidente Dutra. O motorista que trafega sentido Rio, expressa, trânsito vai fluindo bem, não há complicações. E pela marginal, tráfego carregado devido a obras. Então, atenção ali do 222 ao 219. Vale do Paraíba. Jacareí, motorista com redução de velocidade devido a reflexo ali de serviços no trecho sentido São Paulo. Então, atenção redobrada também. Sul Fluminense. E o trânsito é tranquilo por todo o sensor da região Sul Fluminense. A subida da serra agora, temos a informação que ali no quilômetro 230, tá? A faixa da direita está interditada, tem caminhão quebrado. E o trânsito foi pela faixa da esquerda, então cuidado, você que viaja neste trecho da rodovia. Daqui a pouco eu volto com outras informações, continue sintonizado, se beber, não dirija, use sempre o cinto de segurança e pare para descansar a cada 2 horas. Tá bom, motorista? Daqui a pouco mais informações para você, boa viagem e uma excelente quarta-feira. Se beber, não dirija. Após 10 anos e meio de transmissão ininterrupta, a CCR-FM vai sair do ar à meia-noite do dia 8 de abril, segunda-feira. A parceria da CCR Rio SP e da Rádio Estrada Comunicações sempre proporcionou um serviço de qualidade aos motoristas que trafegam pela Via Dutra. Informações sobre o tráfego e as obras na rodovia, dicas de segurança, notícias, entrevistas e muita prestação de serviços. Durante mais de uma década, a CCR-FM teve enorme colaboração na redução de mortes e acidentes na Via Dutra. A CCR Rio SP segue informando seus clientes pelos outros canais de comunicação, site, aplicativo e WhatsApp, DDD 11-2795-2238 e pelo telefone 0800-017-3536. A CCR-FM vai sair do ar à meia-noite do dia 8 de abril, segunda-feira. Nosso muito obrigado a você que sempre prestigiou a nossa programação. Atenção, caminhoneiro! Você que trafega pela Via Dutra, agora tem um espaço exclusivo para estacionar seu veículo e descansar durante a viagem, evitando riscos de acidentes. O ponto de parada e descanso funciona no posto de serviços Duque Dutra, no quilômetro 210 da pista sentido São Paulo, em Guarulhos, na Grande São Paulo. No local, tem estacionamento gratuito com segurança por 12 horas, limitado a 120 vagas. Após esse período, será cobrado um valor por hora. E ainda,

Marginal da Dutra, tráfego motorista também um pouco carregado ali por conta de obras. Então, atenção, você que viaja pela rodovia nesta manhã. E motorista, falando em obras, na Grande São Paulo 227, Marginal Sentido Rio, a faixa da esquerda está interditada, está tendo manutenção viária neste trecho. Vale do Paraíba. No Vale do Paraíba, motorista, atenção, sentido São Paulo, Lorena, quilômetro 50, mais 600 metros, até o 52, faixa da esquerda interditada ali para manutenção viária. Taubaté, quilômetro 114, sentido São Paulo também, faixa da esquerda com interdição, serviços de limpeza. E em São José dos Campos, do 150 ao 154, faixa da esquerda interditada para serviço de roçada manual. E o trânsito vai fluindo pela faixa da direita, então dirija com cuidado, dirija com atenção. Outras informações da rodovia Presidente Dutra, estado do Rio de Janeiro. Sul Fluminense. Trânsito motorista vai fluindo bem pela região Sul Fluminense, segundo o CCO. Tudo tranquilo para você que trafega em ambos os sentidos, não há complicações e o trânsito é favorável. A gente tem obras na região Sul, obras no trecho ali de Barra Mansa, sentido Rio 285, faixa direita interditada, em serviço de pavimentação. Piraí 249, faixa da esquerda interditada, serviço de pavimentação também. E no sentido São Paulo, 218 mais 700 metros em Paracambi, faixa da direita interditada. E 248 e 251 em Piraí, faixa da esquerda interditada, obras, então, cuidado, tá? Lembrando que na subida da Serra, motorista 230 mais 300 metros, a faixa da direita está interditada, caminhão quebrado. E o trânsito foi pela faixa da esquerda, dirija com cuidado, dirija com atenção. Se beber, não dirige, use sempre o cinto de segurança. Economia. Custo de vida do brasileiro volta a subir. Na terceira medição do mês de março, o Índice de Preços ao Consumidor Semanal, o IPCS, da Fundação Getúlio Vargas, avançou 0,22%. A boa notícia é o aumento ter perdido força nas últimas semanas. E a má é que os alimentos, que pesam bastante no orçamento das famílias, foram os vilões mais uma vez. Eles subiram 0,67%, três vezes mais que a média. Destaque negativo para a cebola, com avanço de 18%. Enquanto a banana prata ficou 9% mais cara. Aluguel, gasolina e plano de saúde completam a lista dos itens que mais puxaram o custo de vida para cima nos últimos dias. O avanço só não foi maior por conta, por exemplo, da passagem de avião, da conta de luz e da batata, cujos preços caíram. A taxa de desemprego no Brasil registrou alta de 0,3 ponto percentual no trimestre encerrado em fevereiro, ficando em 7,8%. Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, foi a primeira alta desde o trimestre móvel encerrado em abril de 2023. Com os resultados, o número absoluto de desocupados cresceu 4,1%, atingindo 8,5 milhões de pessoas. Apesar da alta, essa taxa ainda está abaixo do que foi registrada no mesmo trimestre móvel do ano passado, que estava em 8,6%. O número de pessoas em busca de trabalho chegou a 8,5 milhões, com alta de 4,1% na comparação trimestral. A alta na taxa de desocupação se deve especificamente ao aumento da procura por trabalho. O número de pessoas que estavam trabalhando no país se manteve nos 100,2 milhões, sem apresentar variação estatisticamente significativa na comparação trimestral. Juros cobrados do consumidor fecham o mês de fevereiro em queda. Foi a oitava redução seguida, apurada pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças. A queda atingiu todas as modalidades de crédito pesquisadas. São elas: crediário, cheque especial, CDC para o financiamento de automóveis, empréstimos pessoais com bancos e financeiras e cartão de crédito. O movimento de baixa está ligado aos cortes na taxa básica de juros, a Selic, promovidos nos últimos meses pelo Banco Central, o que incentiva o consumo, já que pegar dinheiro emprestado para trocar de carro, fazer uma viagem ou comprar a casa própria, por exemplo, fica mais fácil. Isso movimenta a economia, mas pode fazer crescer o risco de inflação e inadimplência. A cotação do boi gordo subiu 0,25% nesta quarta-feira. Com isso, o produto é negociado a R$ 228,60 no estado de São Paulo. O preço da carcaça suína especial também subiu a 0,40% para atacados da Grande São Paulo e o quilo é negociado a R$ 9,80. Já os preços dos quilos do frango congelado e do resfriado estão estáveis. Os quilos das mercadorias estão a R$ 7,20 e R$ 7,30, respectivamente, nas regiões da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado. O quilo do suíno vivo observou estabilidade em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, onde os preços são negociados a R$ 6,40 e R$ 6,15 o quilo, respectivamente. As baixas dos preços da mercadoria ficaram com São Paulo, Paraná e Santa Catarina, com preços respectivos de R$ 6,55, R$ 6,25 e R$ 6,00. As informações são do CPEA. Reportagem Luiz Mauri, narração Lívia Brás. Agora na CCR FM. Indicadores econômicos. Agora 11:02 no horário de Brasília, trazendo mais informações de economia. O dólar neste momento em alta de 0,63%, valendo R$ 5,09 na venda. O euro registra alta também de 0,79% na sessão de hoje, valendo R$ 5,49 na venda. E no mercado de capitais, a bolsa de valores em baixa 0,31% a 127.151 pontos. Tá bom? Já tem mais informações para você que viaja pela rodovia Presidente Dutra. Obrigado pela carona, obrigado pela sua audiência e daqui a pouco eu volto atualizando aí as informações da Dutra novamente. 11:03. 107,5 CCR FM. Após 10 anos e meio de transmissão ininterrupta, a CCR FM vai sair do ar à meia-noite do dia 8 de abril, segunda-feira. A parceria da CCR Rio SP e da Rádio Estrada Comunicações sempre proporcionou um serviço de qualidade aos motoristas que trafegam pela Via Dutra. Informações sobre o tráfego e as obras na rodovia, dicas de segurança, notícias, entrevistas e muita prestação de serviços. Durante mais de uma década, a CCR FM teve enorme colaboração na redução de mortes e acidentes na Via Dutra. A CCR Rio SP segue informando seus clientes pelos outros canais de comunicação, site, aplicativo e WhatsApp, DDD 11-2795-2238 e pelo telefone 0800-017-3536. A CCR FM vai sair do ar à meia-noite do dia 8 de abril, segunda-feira. Nosso muito obrigado a você que sempre prestigiou a nossa programação. Pedágios, agilize o pagamento e ganhe tempo. Use as moedas que estão no console do seu carro. Aqui elas são bem-vindas. Chegou Free Flow, novo sistema de pagamento eletrônico na BR-101, a rodovia Rio Santos. Com ele, você não precisa mais parar nas cabines para pagar o pedágio. Tudo é feito automaticamente pela leitura da tag ou da placa do carro, por meio de equipamentos instalados nos pórticos, localizados nos quilômetros 538 em Paraty, 447 em Mangaratiba e 414 em Itaguaí, todos no trecho do Rio de Janeiro. Quem tem a tag, vai que vai. O sistema faz a leitura e a tarifa é cobrada direto na sua fatura.

Mais informações, 11:10 no horário de Brasília. Obrigado pela carona, obrigado pela sua audiência. Grande São Paulo. Motorista que viaja pela rodovia Presidente Dutra, segundo informações do Centro de Controle Operacional, o usuário que viaja aí na Dutra, sentido capital, tem redução, tem excesso de veículos, dirija com atenção. Para quem utiliza a via Dutra, tem tráfego lento ali no trecho entre os quilômetros 207 a 210. Marginal da Dutra, Guarulhos a São Paulo, tráfego intenso, tem excesso de veículos, sentido Rio, marginal expressa, trânsito vai fluindo bem. Vale do Paraíba. Motorista que trafega pela rodovia, segundo informações do Centro de Controle Operacional, trânsito é livre e boas condições para você que utiliza a rodovia, não há complicações aí nos dois sentidos. Sul Fluminense. E o trânsito flui bem para você que utiliza a rodovia, tá? Em caso de ocorrência, 0800-017-3536. Serviço disponível 24 horas por dia. Continue ouvindo a gente. E já já mais informações. Outras informações, só alertando você, motorista que acompanha o nosso trabalho aí. Só lembrando que a CCR-FM vai sair do ar à meia-noite da próxima segunda-feira, dia 8 de abril, hein? Esperamos voltar em breve. Até lá você pode conferir as condições de tráfego da Via Dutra pelo site, aplicativo, WhatsApp, pelo telefone 0800-017-3536. Bom dia, boa viagem, motorista, e uma excelente quarta-feira. Você sabe que dia é hoje? 3 de abril é o dia do atuário, profissional encarregado de elaborar cálculos para investimentos e análises de risco. No estado de São Paulo é o dia do atleta master. Pós-guerra de 1948, o presidente Truman dos Estados Unidos assina o Plano Marshall, que concede ajuda financeira a 16 países envolvidos no Segundo Conflito Mundial. Os aniversariantes do dia são o ex-craque palmeirense Ademir da Guia, o padre e cantor Fábio de Melo, o jogador Gabriel Jesus e os atores Alec Baldwin, Ed Murphy, Maurício Matar, Cobb Smulders e Clarice Abujamra. Por dentro da CCR Rio SP. Na Via Dutra, a concessionária faz importantes obras para garantir mais fluidez de tráfego, conforto e segurança aos motoristas. Na região da Grande São Paulo estão sendo construídas novas marginais e mais uma faixa na pista expressa em Guarulhos, nos dois sentidos da rodovia. Em breve estarão prontos o trevo da Jacupêssego, o novo acesso à ponte do Tatuapé e os viadutos ligando a Via Dutra às rodovias Fernão Dias e Hélio Smith. No Vale do Paraíba ocorre a ampliação das pistas expressas e a construção de novas marginais e acostamentos, além da remodelação de retornos e implantação de uma nova passarela. Logo começam as obras da nova Serra das Araras, no sul fluminense. Serão quatro faixas em cada sentido, aumentando a velocidade de 40 para 80 quilômetros por hora. Também serão construídos 24 viadutos, além de três passarelas e duas rampas de escape para os caminhões. Mais segurança para os nossos clientes. Boleia 107. 107. O momento do caminhoneiro. Caminhões são veículos de grande porte e, por isso, mais pesados e lentos. Nas rodovias com duas faixas ou mais, o ideal é que eles se mantenham mais à direita, possibilitando que os demais veículos ultrapassem pela esquerda. O Código Brasileiro de Trânsito entende como infração o fato do motorista ignorar a função da faixa da esquerda, e ela é passível de penalidade. Então, caminhoneiro, tenha sempre em mente que a faixa certa para trafegar é a da direita. Quando precisar ultrapassar, sinalize a manobra e, logo que possível, retorne à posição de origem, facilitando a passagem de outros veículos. Mas também é importante que os motoristas de veículos leves tenham paciência e bom senso. Por questões de segurança, nem sempre o caminhoneiro pode dar passagem imediatamente. Com tolerância e seguindo as normas de tráfego, todos fazem uma viagem tranquila. Boleia 107, de volta a qualquer momento na programação.

a sua melhor direção, 11:21. O tráfego agora na Via Dutra. De volta com mais informações para você que viaja aí pela rodovia Presidente Dutra. Boa quarta, 3 de abril. Motorista que acompanha a CCR FM Rio SP. Grande São Paulo. Trânsito motorista vai fluindo com redução de velocidade. Tem excesso de veículos ali no trecho de Guarulhos, tá? Então atenção redobrada com Parianda. Tráfego bem carregado até o quilômetro 210. Pela marginal Guarulhos a São Paulo, tráfego intenso. Também motorista dirige com atenção sentido capital, sentido Rio de Janeiro expressa. Trânsito vai fluindo bem e pela marginal da Dutra tem excesso de veículos, tráfego carregado e o motorista tem que ficar atento aí pela marginal com excesso. Então dirija com atenção você que viaja aí pela rodovia Presidente Dutra, ok? Outras informações da rodovia, mais informações do Centro de Controle Operacional. Vale do Paraíba. Pelo Vale do Paraíba, sentido Rio, motorista trânsito tranquilo, não há complicações, motorista faz uma excelente viagem aí pela rodovia, segundo CCO, pressa e pelas marginais, trânsito vai fluindo bem, motorista que trafega sentido São Paulo, tem boas condições, não há complicações. E o trânsito é tranquilo para quem utiliza aí a rodovia, trânsito favorável para você que viaja ouvindo a gente, tá? O motorista que vai trafegando pela rodovia Presidente Dutra, você que trafega aí pelo estado do Rio de Janeiro. Sul Fluminense. Temos informações, motorista de tráfego fluindo bem, tá? O Sul Fluminense, serra, pista de descida e subida, boas condições, não há complicações e o trânsito é livre para você que utiliza a rodovia. Em caso de ocorrência, críticas, elogios ou sugestões, 0800-017-3536. Serviço disponível 24 horas por dia. Já já mais informações, é só ficar ouvindo a gente. O motorista, daqui a pouco a gente atualiza aí a situação da rodovia novamente para você que acompanha a CCR FM Rio SP. CCR FM Rio SP. 107,5. CCR FM Notícias. Em um ano, a campanha Saúde Sem Fraude teve resultado relevante. Lançada com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do engajamento no combate às fraudes contra os planos de saúde, a publicação impactou mais de 3 milhões de pessoas nas redes sociais. Entre elas, Eliane Dutra, de 59 anos, beneficiária de um plano de saúde. Uma vez eu estava para um atendimento e alguém da área da saúde me perguntou se eu poderia emprestar a carteirinha. Me recusei, achei aquilo um absurdo. Passado algum tempo, eu vi, eu segui a Saúde Sem Fraude na internet, baixei e me deparei com um caso semelhante, dizendo de empréstimo de carteirinha. Eu sabia que empréstimo de carteirinha é fraude. É como se você estivesse dando a sua identidade para alguém se passar por você. Então, eu achei importantíssimo seguir a Saúde Sem Fraude. É muito importante estar atento o tempo inteiro, ainda mais nessa era digital. No período, mais de 2.100 matérias foram publicadas pela imprensa. O programa Saúde Sem Fraude foi lançado pela Fena Saúde, a Federação Nacional de Saúde Suplementar. Conta com vasto material educativo divulgado em hot sites, cartilhas, vídeos, entrevistas, tudo para conscientizar os beneficiários de planos de saúde sobre os danos causados pelas fraudes. Para Vera Valente, diretora executiva da Fena Saúde, foi um ano positivo, pois as pessoas passaram a entender, por exemplo, que duas notas fiscais para uma mesma consulta é fraude. A conscientização, que era o principal objetivo, eu acho que ela foi muito rápida e muito importante. Com o engajamento da imprensa, com o engajamento da mídia. A gente tem percebido também os médicos mais engajados, mais conscientes, que a maioria dos profissionais médicos, eles atuam da forma correta e ficam muito incomodados ao verem que, de repente, pode passar uma mensagem de uma categoria por causa de um número muito pequeno que atua da forma indevida. Vera Valente lembra que o tema também foi debatido pelo Judiciário em eventos organizados por entidades que representam o setor produtivo, demonstrando o interesse da sociedade pelo combate às fraudes. As práticas fraudulentas comprometem a operação dos planos de saúde e causam impactos financeiros expressivos. Nossas empresas e a Fina Saúde, nós tivemos um enorme crescimento de ações cíveis, notícias crime, buscando punir. Então teve um crescimento, eram 40 e poucas ações em 2018, nós temos mais de 2.000 ações em 2023. Então houve aí uma mobilização também para buscar punir e ter um efeito demonstrativo de que isso é crime e que isso tem consequência. A realização de fraude em saúde é caracterizada crime e tem entre as consequências o descredenciamento do prestador, passando pela demissão do beneficiário e até mesmo a prisão por estelionato ou lavagem de dinheiro. Para mais conteúdos como este, acesse o site Notícias do Seguro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cadu Macri. As vendas do varejo caíram 5% na Páscoa deste ano em comparação ao ano passado. É o que aponta o índice Cielo do Varejo Ampliado. Segundo o levantamento, a comemoração da data no fim do ano pode ter contribuído para o recuo. A exceção foi o segmento de chocolates, que registrou avanço de 3,8% no período. Por outro lado, o setor de supermercados e hipermercados recuaram 3,9%. O movimento negativo foi observado em todo o país. A região centro-oeste teve o pior desempenho, com recuo de 8,5%, enquanto o nordeste registrou a queda menos acentuada de 3,5%. Em relação aos estados, as maiores retrações foram no Paraná e em Goiás. As menores foram no Ceará e Rio de Janeiro. Nenhum estado teve alta no faturamento em relação a 2023. Com o fim do feriado de Páscoa, com certeza você já deve estar pensando: quando será o próximo feriado? Este ano, muitas datas comemorativas serão no sábado ou domingo, ou seja, os dias de folga durante a semana serão poucos. O próximo feriado, por exemplo, será no dia 21 de abril, um domingo. É o dia de Tiradentes e também aniversário de Brasília. Já os dois feriados do mês de maio serão na semana. O Dia do Trabalhador, celebrado dia 1º, será na quarta. E o dia de Corpus Christi, no dia 30, será na quinta-feira. As comemorações da Independência do Brasil em 7 de setembro, Nossa Senhora Aparecida em 12 de outubro e Finados em 2 de novembro serão todos aos sábados. Mas ainda no mês de novembro será possível curtir os dias de folga na semana. O Dia da Proclamação da República, celebrado dia 15, e o Dia Nacional da Consciência Negra, no dia 20, serão, respectivamente, uma sexta e uma quarta-feira. Reportagem Larissa Lago. Saque aniversário do Fundo de Garantia já está liberado para brasileiros nascidos em abril. O prazo termina em 28 de junho. Em 2024, no geral, o saque será liberado sempre no mês de aniversário do cidadão e terminará 2 meses depois. O calendário completo e detalhado, porém, deve ser consultado junto à Caixa Econômica Federal. O saque aniversário permite que o trabalhador retire uma vez por ano, caso queira, valores disponíveis em contas ativas ou inativas do Fundo de Garantia. Procedimento que pode ser feito pela internet, por site ou aplicativo do FGTS. Por exemplo, o cidadão interessado deve fazer o pedido à Caixa até o último dia do mês de aniversário, também pela internet. Existem limites para o valor que pode ser sacado, com base no saldo de cada conta. Quem preferir deixar o dinheiro no FGTS terá direito ao resgate naquelas situações previstas em lei, como compra da casa própria, em alguns casos, e demissão sem justa causa. da Rádio 2, Humberto Ferretti. O tráfego agora na Via Dutra. Volto com mais informações para você, 11:31 no horário de Brasília, falando com você que viaja pela rodovia, informações do Centro de Controle Operacional. Grande São Paulo. Motorista que trafega na Grande São Paulo tem excesso de veículos, dirija com atenção você que trafega pela rodovia Presidente Dutra, o tráfego é intenso, então dirija com atenção, tá? Motorista que acompanha a CCR FM Rio SP até o quilômetro 210. Dirija com cuidado você que trafega pela rodovia Presidente Dutra e atenção redobrada. Outras informações do CCO? Marginal tem Parianda, motorista, atenção redobrada de Guarulhos a São Paulo, tá? Fila de veículos, tráfego intenso, sentido capital, sentido Rio de Janeiro, Marginal Expressa, trânsito vai fluindo bem, motorista vai fazendo uma excelente viagem, não há complicações, tudo tranquilo para quem utiliza a rodovia. Vale do Paraíba. No Vale do Paraíba, trânsito flui bem, então motorista, não há registros de lentidão e o trânsito é tranquilo para quem utiliza a Dutra, segundo informações do CCO. Sul Fluminense. Trânsito livre pela região sul, serra, pista de descida, subida, boas condições de tráfego e o motorista vai fazer uma excelente viagem, cuidado em casos de congestionamento aí, tá bom? Motorista, continue sintonizado, continue ouvindo a gente. Críticas, elogios ou sugestões, 0800 017 3536. Um recado para os motoristas que acompanham a CCR FM Rio SP. A CCR FM vai sair do ar à meia-noite da próxima segunda-feira, dia 8. Tá? Esperamos voltar em breve e até lá confira as condições de tráfego da Via Dutra pelo site, aplicativo, WhatsApp e pelo telefone 0800 017 3536. Ok? Excelente viagem para você, motorista, e uma boa quarta-feira. Só lembrando que em São José dos Campos, 152 mais 200 metros, pista sentido São Paulo, passando ali o viaduto Canebo, a faixa da esquerda interditada tem caminhão quebrado, em cuidado. 107,5. Após 10 anos e meio de transmissão ininterrupta, a CCR FM vai sair do ar à meia-noite do dia 8 de abril, segunda-feira. A parceria da CCR Rio SP e da Rádio Estrada Comunicações sempre proporcionou um serviço de qualidade aos motoristas que trafegam pela Via Dutra. Informações sobre o tráfego e as obras na rodovia, dicas de segurança, notícias, entrevistas e muita prestação de serviços. Durante mais de uma década, a CCR FM teve enorme colaboração na redução de mortes e acidentes na Via Dutra. A CCR Rio SP segue informando seus clientes pelos outros canais de comunicação, site, aplicativo e WhatsApp, DDD 11-2795-2238 e pelo telefone 0800-017-3536. A CCR FM vai sair do ar à meia-noite do dia 8 de abril, segunda-feira. Nosso muito obrigado a você que sempre prestigiou a nossa programação. Eu vou bem e vou ligado, com respeito e com cuidado. Vou pensando nas pessoas e a gente vai de boas. Vou sorrindo, bem tranquilo. E você, como você vai? Vou seguro, com certeza, o caminho é uma beleza. Vou curtindo, vou contigo, e você, como você vai? Um bom caminho depende de todos. Como você vai? CCR, viva seu caminho. A CCR Rio SP tem uma novidade para você que está sempre viajando pela Via Dutra. Agora os pedágios da rodovia têm descontos progressivos. Isso mesmo, quanto mais você usa, mais você ganha. E os descontos podem chegar até 73%. Demais, né? Mas fique atento, porque esse benefício só vale para carros de passeio que utilizam as cabines de cobrança automática. Para saber mais, acesse ccrriosp.com.br. Aproveite ccrriosp.com.br. CCR Rio SP. Quanto mais você usa, mais desconto você tem. O excesso de velocidade é uma das principais causas de acidentes em todo o mundo e traz consequências quase sempre graves. Quando você estiver trafegando na rodovia, observe sempre os limites de velocidade. Se você ultrapassar o limite permitido, corre o risco de levar multa. Mas não é só isso. Você está colocando em perigo a sua vida e a vida dos demais motoristas. Não corra contra o tempo. Respeite os limites de velocidade na rodovia. Faça um pacto com a vida e uma parceria com a segurança. Uma campanha da CCR Rio SP. Você sabia que é possível pagar a tarifa de pedágio na Via Dutra e também nas outras rodovias administradas pela CCR com cartão por aproximação? Todas as praças de pedágio da rodovia possuem leitores de cartões sem contato. Eles aceitam as formas de pagamento por crédito e débito de todas as operadoras do Brasil. O pagamento por cartão é ágil, pois dispensa o uso do dinheiro e elimina a dificuldade de troco e a utilização de moedas. Além dos cartões, o pagamento também pode ser feito aproximando o celular e a pulseira inteligente. Sua viagem mais simples. Utilize o cartão por aproximação ou as tags automáticas. O pagamento é mais ágil e seguro. Motorista, se você paga a tarifa de pedágio em dinheiro, fique ligado no troco. Ao receber as cédulas e moedas, confira com muita atenção. Em caso de dúvidas, fale imediatamente com o arrecadador que está na cabine. Prestação de serviços com qualidade é na CCR Rio SP. A sua melhor direção. O tráfego agora na Via Dutra. Mais informações para você que trafega pela rodovia Presidente Dutra, motorista que viaja aí pelo estado de São Paulo. Informações do CCO. Grande São Paulo. Em direção à capital paulista, tem tráfego lento, tem excesso de veículos para você que viaja pela rodovia. Segundo o Centro de Controle Operacional, trânsito vai fluindo bem, tá? De Guararema a Arujá. Trecho de Guarulhos tem excesso de veículos, cuidado você que trafega pela rodovia Presidente Dutra. Na cidade de São Paulo tem excesso de veículos, atenção entre os quilômetros 219 até o quilômetro 224, pista marginal. E ali em São Paulo até o 231. O tráfego é intenso. Sentido Rio, expresso marginal tudo livre, não há complicações e o motorista vai fazendo uma excelente viagem pela rodovia. Trânsito é favorável e boas condições para você que acompanha a programação da CCR FM Rio SP. Mais informações? Vale do Paraíba. Pelo Vale do Paraíba, trânsito é intenso. Tá, motorista? Segundo informações do Centro de Controle Operacional, trânsito vai fluindo. Aí, motorista, com redução de velocidade em Jacareí, no sentido São Paulo, tráfego intenso também devido a reflexo de serviços de conservação. Sul Fluminense. Na região sul, motorista, segundo o Centro de Controle Operacional, trânsito tranquilo para quem viaja aí pela Dutra, não há complicações e boas condições para você que vai viajando aí no trecho de serra. Só lembrando que no quilômetro 230 tinha um veículo quebrado na serra, a pista de subida já foi liberada. Essas são as informações do CCR. CCR FM Rio SP. Informação e prestação de serviços. Entrevista. Informações, novidades e curiosidades para o seu dia a dia. O imposto de renda de pessoa física é uma declaração que deve ser feita anualmente à Receita Federal. No documento são relatados todos os rendimentos ganhos no ano anterior. O governo analisa quais tributos já foram pagos pelo contribuinte e se o declarante deve receber restituição ou pagar algum valor, de acordo com a tabela pré-estabelecida. Para saber mais detalhes sobre esse assunto, vamos conversar com a assessora de investimentos Luciana Iquedo. Luciana, quais são os documentos que o contribuinte precisa para iniciar o preenchimento da declaração? Para preencher a declaração, você precisa dos informes de rendimentos, tanto dos empregadores, quanto dos bancos e instituições financeiras que você tem investimentos ou conta corrente. As despesas com médicos, planos de saúde, psicólogos, dentistas, também é importante que sejam comprovadas, assim como as despesas escolares com autodesenvolvimento ali de graduação ou dos dependentes legais, para que você possa pagar menos imposto de renda. Como fazer para informar os rendimentos? Basicamente, você vai precisar dos informes fornecidos pelos seus empregadores. Também entram aí as receitas com aluguéis. É muito importante atentar-se ao preenchimento para que os valores coincidam exatamente com o informe que você recebeu. Qualquer divergência pode te levar para a malha fina. E para informar as despesas na declaração? É preciso que você apresente as notas fiscais ou recibos dos médicos que contenha o CPF desse médico ou profissional de saúde, como psicólogos, por exemplo, e tenha ali o número do registro no conselho de classe. Também é importante que você tenha em mãos tudo aquilo que você investiu no seu plano de saúde, se ele for privado. Quando ele é pago pela sua empresa com uma contrapartida da sua parte, você também deve pedir esse informe e declarar somente a parte que você efetivamente pagou, deixando de lado a parte que a empresa pagou para você. Luciana, como o contribuinte deve fazer para declarar bens e imóveis? Você deve se atentar que a declaração deve ser feita pelo valor de compra desse bem. O mesmo vale para as cotas de fundos imobiliários e para a compra de ações. Quem faz investimentos precisa relacionar os valores? Se você investe em ações e fundos imobiliários, provavelmente você receba proventos ao longo do ano. Também é preciso declarar esses valores, que são isentos de tributação, mas devem constar aí da sua declaração de imposto de renda. Você não pode deixá-los de fora. Qual a vantagem de utilizar a declaração pré-preenchida? A grande vantagem da declaração pré-preenchida é que a Receita já informa ali todos os dados que são de conhecimento dela. Então, isso vai facilitar bastante o preenchimento da declaração e basta você alterar e comprovar os campos que tiverem divergência. Isso facilita bastante o processo. Lembrando que, com a correção da tabela do Imposto de Renda em 2023, estão obrigados a fazer a declaração neste ano os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90. Da redação, Cíntia Caires. A

Saiba que a pane seca provoca riscos de acidentes na rodovia, já que o veículo para de andar de repente. Além disso, o abastecimento de forma improvisada causa problemas mecânicos. A falta de combustível no veículo é uma infração de trânsito, com multa de R$130,16 e 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Por isso, verifique sempre o nível de combustível antes de viajar. Calcule a distância com precisão e considere imprevistos como erros no trajeto e desvios no caminho. E confira a existência de postos de combustíveis na sua rota. Em caso de emergência, as equipes operacionais da concessionária podem ser acionadas por meio do WhatsApp DDD 11 2795 2238 ou pelo Disque CCR Rio SP 0800 017 3536. Trafego agora na Via Dutra. Mais informações para você que trafega pela rodovia Presidente Dutra, 11:51 no horário de Brasília. Mais informações para você? Grande São Paulo. Motorista que viaja em direção à capital paulista, tráfego lento em Guarulhos. Temos ali congestionamento entre os quilômetros 200 e. Entre os quilômetros 200, motorista, e 5 ali até o 210, tá? Aqueles bolsões, pareando, então cuidado você que viaja aí pela rodovia Presidente Dutra. Outras informações do Centro de Controle Operacional, quem viaja aí pela pista marginal, Guarulhos a São Paulo, também tem tráfego intenso, tem congestionamento, o motorista tem que ficar atento ali pela rodovia Presidente Dutra, segundo informações do Centro de Controle Operacional. O tráfego é carregado e o motorista tem que ficar ali atento pelo trecho, tá? Outras informações do Centro de Controle Operacional, motorista que vai viajando aí pela rodovia Presidente Dutra, sentido Rio, tráfego livre pela marginal e livre pela pista expressa, tá? Segundo informações do CCO, sentido Rio de Janeiro. Em outros pontos aí, motorista, mais informações. Vale do Paraíba. Pelo Vale do Paraíba, segundo o CCO, tá, o trânsito vai fluindo bem, o motorista vai fazendo uma boa viagem, não há complicações e o trânsito é tranquilo para quem trafega pelo Vale do Paraíba. Sul Fluminense. Na região Sul Fluminense, tudo livre, motorista para quem trafega sentido Rio, sentido São Paulo. Boas condições e já já a gente volta com mais informações da CCR FM Rio SP. Informação e prestação de serviços. CCR FM Notícias. As crianças estão 1 centímetro mais altas, mas, por outro lado, mais obesas. É o que mostra um levantamento do Centro de Integração de Dados e Conhecimento para a Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade College London, no Reino Unido. Para a pesquisa, foram observadas as medidas de mais de 5 milhões de crianças brasileiras de 3 a 10 anos de idade, entre 2001 e 2014. Os pesquisadores dizem que foi o primeiro estudo que usou dados longitudinais e medidas, como peso e altura, nessa quantidade populacional para analisar tendências das trajetórias de IMC e altura. Eles analisaram o banco de dados de 3 sistemas, do Cadastro Único, o de Informações de Nascidos Vivos e o de Vigilância Alimentar e Nutricional. As informações são de 5.750.214 crianças. Elas foram divididas em 2 períodos, nascidas entre 2001 e 2007 e de 2008 a 2014. Para as nascidas nesse último período, houve um aumento na trajetória de altura de 1 centímetro, tanto para meninos quanto para meninas, em comparação com os que nasceram antes. A pesquisadora da Fiocruz, Carolina Vieira, diz que a estatura mais alta representa avanços na saúde, com menos chances de doenças cardíacas e um tempo maior de vida, por exemplo. Ao mesmo tempo, aumento nos índices de sobrepeso e obesidade são preocupantes. Na faixa etária de 5 a 10 anos, 3,2% dos meninos estavam fora do peso e a prevalência entre as meninas foi de 2,7%. Da Rádio 2, Fabíola Altran. Conta de luz terá bandeira tarifária verde em abril. A informação foi confirmada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Quer dizer que não haverá cobrança de taxa extra. Com isso, já são 2 anos de bandeira verde, desde abril de 2022. A boa notícia é consequência, por exemplo, das chuvas que ajudam a manter o nível das represas das usinas hidrelétricas. Quando o consumo de energia cresce demais ou os reservatórios ficam mais vazios, o que não é o caso por enquanto, o governo tem que acionar as usinas térmicas. Como elas produzem uma energia mais cara, nessa situação, são ativadas as bandeiras amarela ou vermelha e a conta de luz sobe para que o consumidor ajude a pagar a despesa extra. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. De 2022 a 2023, no Brasil, o número de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista, o TEA, matriculados em salas de aula comuns, ou seja, junto com alunos sem deficiência, aumentou 50%. Saltou de 405.056 para 607.144, segundo dados do Censo de Educação Básica. A presença desse grupo nas escolas vem crescendo a um ritmo acelerado. Em 2017, o total de alunos com TEA em escolas públicas e privadas não chegava nem a 100 mil, mostra o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP. Agora, de um ano para o outro, surgiram 200 mil novas matrículas. Há duas explicações principais para esse aumento: maior capacidade diagnóstica das equipes de saúde, conscientização sobre a importância e a obrigatoriedade de acolher as crianças com TEA. Cientistas e profissionais da educação reforçam que a convivência entre pessoas com e sem deficiência é benéfica para todos, tanto do ponto de vista social, compreensão das diferenças, cidadania, melhora na capacidade de comunicação, quanto do cognitivo. A escola deve apresentar os conteúdos de maneira que todos os estudantes possam aprender e desenvolver o pensamento lógico, o raciocínio matemático ou conhecimento histórico, por exemplo. Quase 9 em cada 10 brasileiros admitem que já acreditaram em notícias falsas. Esse foi o dado revelado por uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva, divulgada na segunda-feira. Ainda assim, o levantamento aponta que 62% dos entrevistados confiam na própria capacidade de diferenciar informações falsas de verdadeiras em um conteúdo. A analista de pesquisa do Instituto Locomotiva, Gabriela Menezes, destaca as razões que podem explicar o reconhecimento dos entrevistados sobre o consumo de fake news. Além de ser um tema muito debatido atualmente na mídia como um todo, a gente percebe também que os brasileiros, 8 em cada 10, já conseguem perceber, né, que há uma rede especializada na disseminação desse tipo de notícia, que há investimento financeiro por trás disso, que é um tema presente na vida dos brasileiros, assim, ao ponto dos brasileiros já reconhecerem isso, né, já caíram alguma notícia falsa, como também há grupos que se beneficiam dessas práticas. De acordo com o levantamento, o principal risco detectado é que as pessoas possam eleger maus políticos por conta das notícias falsas, o que soma 26% da preocupação dos entrevistados, seguido da possibilidade de ferir a reputação de alguém por causa das fake news, com 22% das respostas. Para a Gabriela, esses são indicativos de que o consumo de desinformação deve fortalecer uma rotina de checagem, especialmente em um ano eleitoral. Um ponto importante também é esse crescimento, né, e a disseminação desses canais de verificação que tendem a se tornar cada vez mais comuns no dia a dia dos brasileiros. Mas o que a gente percebe também é que os brasileiros falam que sabem reconhecer, mas na prática muitas vezes acaba sendo difícil, né, fazer essa checagem constante. Por isso a importância de que os canais de comunicação também façam essa checagem previamente. A tendência é que os brasileiros também passem a incorporar mais essas práticas no seu dia a dia. O Instituto aplicou um questionário online em 1.032 pessoas com 18 anos ou mais de idade entre os dias 15 e 20 de fevereiro. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. O tráfego agora na Via Dutra. Para você que viaja pela rodovia Presidente Dutra, motorista que viaja aí nesta tarde. Grande São Paulo. Boa quarta-feira para você, Grande São Paulo. Tráfego intenso ali em Guarulhos, sentido capital, marginal também com redução de velocidade, sentido Rio. Ali na marginal tem obras, por isso que o tráfego é intenso, então atenção redobrada. Vale do Paraíba. Motorista que trafega pela rodovia Presidente Dutra, não há registros de lentidão. Trânsito vai fluindo bem. E o motorista vai fazendo uma excelente viagem pela rodovia, segundo o Centro de Controle Operacional, trânsito é livre ali para quem trafega pelo vale, segundo o Centro de Controle Operacional, tá? Condições de tráfego normal, segundo a atualização aí do Maplink da CCR Rio SP. Sul Fluminense. E o trânsito flui bem por toda a extensão da região Sul Fluminense, serra, pista de descida e subida, trânsito tranquilo para você que utiliza a rodovia Presidente Dutra. Só um recado, motorista que viaja aí pela rodovia, continue aí acompanhando a nossa programação e lembrando que a CCR FM vai sair do ar à meia-noite da próxima segunda-feira, dia 8 de abril. Então, você que acompanha a nossa programação, a partir do dia 8 aí, as informações do trânsito, melhor, a partir do dia 9, né? Às 0 horas aí do novo dia, aí as informações do trânsito da Dutra você vai acompanhar pelo site, aplicativo, WhatsApp e pelo telefone 0800-017-3536, tá bom? Boa viagem pra você, na próxima hora tem ele, Felipe Ribeiro, eu volto amanhã às 6 da manhã, aqui em 107,5. Se beber, não dirige.

A chuva deixa a pista molhada, o que significa risco de acidente. Por isso, nessas condições, reduza a velocidade e dirija com cuidado. Você que é motorista profissional deve ficar atento à amarração da carga no veículo. Resolução do CONTRAN proíbe o uso de cordas. Os itens transportados devem ser presos com cintas têxteis, correntes ou cabos de aço. Esses equipamentos não podem ser amarrados diretamente à carroceria de madeira para evitar desgaste das estruturas. Motorista que desrespeitar a resolução recebe multa de R$ 195. Essa infração é grave e gera 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Para a segurança de todos na rodovia, siga as normas e amarre a carga corretamente. A sua melhor direção. O tráfego agora na Via Dutra. Doze horas e 20 minutos. Ótima tarde para você, motorista. Muito obrigado pela carona. Então vamos atualizar as condições de tráfego. Grande São Paulo. Motorista que viaja sentido capital paulista vai reduzir velocidade 1 quilômetro agora no fim da marginal da Dutra, no acesso ao viaduto Tuapé. Então mantenha a distância segura do veículo à sua frente para evitar acidentes. Sentido Rio não há registro de lentidão, ok? Boas condições. Vale do Paraíba. Motorista, pista sentido Rio tem uma obra no trecho de Taubaté, onde você vai reduzir velocidade do quilômetro 108 ao 106. Redobre bastante sua atenção. Muito cuidado. Lentidão de 2 quilômetros no sentido Rio Taubaté, tá bom? Sentido São Paulo, boa viagem. Sul Fluminense. É, região Sul Fluminense. Boas condições, tráfego livre para você em ambos os sentidos. CCR FM Rio SP. Informação e prestação de serviços. CCR FM Notícias. População brasileira calculada pelo IBGE no último censo é de 203 milhões de pessoas. E entre todos esses habitantes, apenas 69 são bilionários, com patrimônio superior a US$ 1 bilhão, algo em torno de R$ 5 bilhões na conversão direta. Pelo menos é isso que indica o ranking atualizado da revista Forbes, publicação mais conceituada do mundo quando o assunto é esse. A liderança do ranking brasileiro é de Eduardo Saverian, um dos fundadores do Facebook, com patrimônio de US$ 27 bilhões e US$ 200 milhões, cerca de US$ 137 bilhões e US$ 600 milhões. Em segundo lugar está a Vicky Safra e sua família, com um patrimônio estimado em US$ 20 bilhões e US$ 300 milhões, quase US$ 103 bilhões. Jorge Paulo Leman, com US$ 16 bilhões e US$ 200 milhões. Marcel Teles, com US$ 10 bilhões e US$ 900 milhões. E Carlos Alberto Sicupira, com US$ 8 bilhões e US$ 800 milhões, que são os sócios principais da 3G e construtores do Império Amber, aparecem na sequência e fecham o top 5 do Brasil. Mundialmente falando, o topo pertence a Bernard Arnault, francês presidente do grupo de luxo LVMH. Arnault tem patrimônio estimado pela Forbes em US$ 233 bilhões, uma alta de US$ 22 bilhões em relação ao ano passado. Ele já ocupava o topo em 2023, quando ultrapassou Elon Musk, fundador da Tesla, e Jeff Bezos, o fundador da Amazon. Atualmente, Musk é o segundo colocado, com US$ 195 bilhões em patrimônio, com Bezos logo atrás, em terceiro, com US$ 194 bilhões estimados. Para calcular o patrimônio líquido dos bilionários, A Forbes usou o preço das ações e taxas de câmbio do dia 8 de março de 2024. E em relação à lista do ano passado, 2 de cada 3 bilionários do planeta estão mais ricos. Segundo a publicação, ninguém ganhou mais dinheiro em termos de dólares do que Mark Zuckerberg, com um salto de 116 bilhões e 200 milhões entre um ano e outro. Zuckerberg está em quarto lugar no ranking de 2024 da Forbes, com fortuna estimada em 177 bilhões de dólares. Vale dizer que entre os 10 mais ricos do mundo não há mulheres. A primeira bilionária a aparecer na lista é a empresária francesa Françoise Bettencourt Myers, herdeira da L'Oréal, na 15ª colocação, com fortuna de 99 bilhões e meio de dólares. Da Rádio 2, Milena Abreu. O número de presos no Brasil aumentou mais de 20% em 6 anos. É o que revelam dados do Sistema Nacional de Informações Penais. O levantamento aponta que a população carcerária, no período de 2017 a 2023, subiu 21%. No final de 2024, o Brasil tinha mais de 852 mil pessoas nas prisões. 7 anos atrás, os encarcerados totalizavam 704 mil detentos. As informações são disponibilizadas pela Secretaria Nacional de Políticas Penais. Na época do levantamento, nas celas físicas, tinham 650.822 pessoas e 201.188 estavam em prisão domiciliar. Entre os presos, mais de 183 mil deles estavam cumprindo pena por tráfico de drogas e outros 116 mil por roubo qualificado, como, por exemplo, latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Vendas nos supermercados voltam a crescer no país. Em fevereiro, a alta foi de 1,71% na comparação com o mesmo mês do ano passado, apontam dados da Associação Brasileira do Setor, a Abras. Entre os motivos está a melhora da economia do país, inclusive com a redução do desemprego. É o que afirma o vice-presidente da Abras, Márcio Milan. O consumo, ele continua crescente, positivo e crescente. Os principais fatores, de um lado, a gente tem o aumento de renda da população. A gente teve, pelo segundo ano consecutivo, aumento real do salário mínimo e a queda do desemprego. Márcio Milan explica ainda que a injeção de dinheiro na economia do país via programas sociais também contribuiu para aumentar as vendas nos supermercados, assim como outros recursos que ajudaram a melhorar o poder de compra da população em fevereiro. Tivemos ainda o pagamento de 304 milhões do lote residual do imposto de renda aí de 2023. Foram liberados ainda 21,4 bilhões em precatórios para os aposentados e pensionistas do INSS que ganharam ações de concessão ou revisão, né, do benefício no Poder Judiciário. E, além disso, ainda teve o abono do PIS/PASEF, no qual o primeiro lote foi liberado em 15 de fevereiro passado. Já na comparação com janeiro de 2024, as vendas nos supermercados caíram 1,54% em fevereiro, o que pode ser explicado pelo fato de que o segundo mês do ano tem menos dias úteis. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. A sua viagem com segurança. CCR FM Rio SP 107,5. O tráfego agora na Via Dutra. Horas e 28 minutos, motorista de volta, muito obrigado pela carona. Grande São Paulo. 1 quilômetro de lentidão, fim da marginal da Dutra, no acesso ao viaduto Tatuapé. Sentido capital paulista, fique atento, motorista no trecho sentido Rio, boas condições. Vale do Paraíba. Em uma obra, motorista na cidade de Taubaté. Sentido Rio de Janeiro, na altura do quilômetro 106, com lentidão a partir do 108. Cuidado, motorista, tenha um pouco mais de paciência, tráfego fluindo aí pela faixa da direita, sentido São Paulo, tudo livre. Sul Fluminense. Boas condições na região Sul Fluminense. Não há nenhum ponto de lentidão em seu caminho. CCR-FM Rio SP. Sua melhor companhia na estrada. Esportes. Bragantino, Cuiabá e Fortaleza são as equipes brasileiras que estreiam nesta quarta-feira na Copa Sul-Americana. A equipe do Cuiabá joga às 19h na Arena Pantanal, na capital mato-grossense, contra o Lanús da Argentina. Às 21h, a vez do RB Bragantino, que recebe o Coquimbo Unido no estádio Nabi Abichedi, em Braga.